E aí? E aí, Rosso, como é que tá? E aí? De boa, e aí, beleza? Vocês? Boa noite. Boa noite, galera. Tirando a tosse, tô tudo tranquilo. Vixe, pegou gripe ou o que que houve? Sei lá, tosse alérgica, gripe, sei lá, qualquer coisa aí. Rinite, bronquite, sinusite. É esse tempo louco que a gente tá vivendo, velho. Uma hora esquenta, uma hora esfria, fica seco. Tá uma merda. Tá manivela, porra. Criança da manivela é ótimo. Dizendo que tá quente, aqui tá frio. É muito assim, quente. Muito frio. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, olhando para as estrelas, Eduardo Filhote. Saudações, machineiros. Estamos aí porque é ter telefone em casa. Caraca, mas eu... Não, cara, quem já saiu? Já saiu. Já vem. A gente já citou esse filme. Edu, filme nunca foi citado. Já. Nunca? Já. Não, o jogo, já, Edu. Que... O jogo, Edu. Aí a gente... Olha a treta! Caralho! O raio laser já veio como? Vem, a burn of pauta, Flávio. Vem flamejante. Caraca do céu. Já pensou se esse aí é o filme do Fábio e aí alguém lembrou agora e vai falar dele antes? Não é? Isso dá um azar. Ah, junto aqui também, Flávio Azevedo. Fala, galera, e com uma tosse de outro mundo aqui hoje, hein? olha aí. Flávio fica mudo durante o quê? Já sabe que ele tá tossindo pra dar uns pop pra fora. Também aqui junto tem ele, Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão, chegando direto de Marte pra encher. Não vou falar o resto. Eita, pô. E hoje, pessoal, novamente aqui fazendo aquela participação especial até que o contrato dele seja redigido. Russo! Daí, galera. Esse podcast vai ser de outro mundo, hein? Caraca. É pra ver ou pra comer essa piada? É de outro mundo. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nos spoilers que a gente solta nos grupos do Facebook e do Telegram, ou mesmo nas postagens, na arte e no título desse cast, hoje nós vamos falar sobre aqueles verdinhos, aqueles seres verdinhos que vêm do espaço, ou que a gente vá até eles no espaço, não é? Porém, tudo isso logo depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, pessoal, mantenham-se informados sobre qualquer tipo de invasão ou sinais alienígenas através das notícias lá do Facebook. Acompanhe a gente lá no facebook.com/machinecast. Agora, se você teve a sorte de tirar a foto de um OVNI sobrevoando a sua casa por aí, então compartilhe lá no nosso Instagram. É só você acompanhar lá o @machinecast. Não se esqueça que se você tirar aquela fotinha marota junto com seu amiguinho alienígena, compartilha ela com a gente lá no nosso Twitter. Marca o nosso perfil lá, que é o @machine_cash. Agora, essa galera de outro mundo não teria como se reunir em outro lugar, além de um aplicativozinho de outro mundo que é muito melhor que o WhatsApp, que é o nosso grupinho do Telegram. Então, junte-se a nós lá. É só você pegar a navinha espacial que tá aí na descrição. Certo, galera, e adiciona a gente nos agregadores de podcast, cara, no Spotify, no iTunes, Google Podcast, Cashbox, na sua arma laser, qualquer lugar que toca Spotify e toca podcast, bota Machine Cast e adiciona a gente lá. Lembrando que o Telegram é melhor que o WhatsApp e até mais seguro, porque não vaza nada. E nem você corre o risco de ser abduzido. Não, esse aplicativo realmente é de outro mundo. Fica a indicação também, cara, pro seu amigo que acredita que a Terra é plana, que não acredita que tem outros mundos. É okay. Verdade. Ok, ok. Então, dados os nossos recadinhos, vamos nos preparar para falar daqueles filminhos delícias aí de extraterrestres, ok? Então, vamos pro cast! Machine Cast. O podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos então aqui falar, né, dos nossos queridos filmes de extraterrestres. Porém, antes vamos tirar uns minutinhos iniciais aí para que nós possamos, né, falar sobre os filmes de extraterrestres atualmente. E eu gostaria de perguntar aqui, Fábio, atualmente, o que que tem visto de ETzinho, Fábio? Eu vi um filme muito bom esses tempos na Netflix, é o Vida, com o... aquele ator do Deadpool, o... Ryan Reynolds. Com Ryan Reynolds. É Vida. Pô, bem legal o filme. Começa eles encontrando uma célula no espaço e essa célula vai se desenvolvendo. Pô, acho que um dos maiores predadores que existe no universo. Pô, legal pra caramba o filme. Achei muito bom. Olha aí, falando em Predador, o último filme de ET que eu vi aí foi o atual Predador, que é um... né? Aqueles fracassos que a gente gostaria de acreditar que seria bom. O filme não é de todo ruim, mas, né, o cachorrinho predador domesticado é duro. É zoeira demais, né? Flávio? Cara, não lembro de ver o filme não, cara. A única coisa de extraterrestre que eu acompanhei tem pouco tempo foi o chupacu de coreaninha que teve. De o quê? O chupacu de coreaninha. Não, que mas isso, tu tá confundindo, velho. Os programas, cara. Não é um cast de extraterrestre, invasão alienígena. É um de filme, Flávio. Então, eu não tenho visto, não, cara. Pô, achei que isso era título de porno chanchada. Só pode. Só pode. Eu tinha... o alienígena Bilu? Não, o Bilu é um clássico. Confunde as coisas. Não, então. Mas eu não precisava nem ser de pôr no chanchada, cara. Se alguém tiver ouvindo o cast, for produtor do Brasileirinhas, fica a dica. Paga nós, Brasileirinhas, paga nós. Falar em Bilu, a participação dele, do Sérgio Malandro, nas chamadas dos Homens de Preto 3 foi demais. Do Sérgio Malandro e do ET Bilu? Isso. Não vi eles isso, cara. O Sérgio Malandro foi, inclusive, oficializado como um homem de preto. Olha, caraca, eu tenho que ver isso aí depois. Mas a Burn of Powder... Tô sentindo aí, Fábio. Ô, Flávio, tô sentindo aí, Flávio. Tô. Cheirinho de ET queimado. Pegando fogo. De ET queimado, cheirinho de ET queimado. É. Ué, mas você é novo? Caraca, mas é acho que... acho que ele é de dois fogos. Burn of Powder. Ai, ai. Fala, Edu, o que tu tá tentando falar 10 vezes e as pessoas não te deixam falar? Agora eu já não lembro o que é. Por que eu não tô surpreso? Ai, ai, ai. Já que falaram do Man in Black aí, foi a pistolinha do Man in Black, usaram no Edu, cara. Só pode. Russo, tenha visto alguma coisa de ET? Faz tempo que não, o último que eu vi foi Cloverfield 10. Caraca, saúde. Que aqui chama Rua Cloverfield 10. Caraca. Ah, bom demais esse. Eu tenho que ver, eu anotar esse filme aí pra mim assistir depois, cara. O primeiro, que era o Cloverfield Monstro, é de 2008, e daí teve esse Cloverfield 10, o Cloverfield, que é de 2016, se eu não me engano, não lembro se é 16 ou 17, mas é por aí. Muito louco, mas é muito bom esse filme. E ano passado teve o terceiro, que é o Cloverfield Paradox. É, eu não assisti ainda, cara. Legal, legal. Bom também. Vou anotar pra ver. Fala, seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Para de jogar esse Zeldinha HD e vai comentar no site, bando de fraco. Tchau. Certo, então agora vamos então falar dos nossos filminhos antigos de ET, né? Porém, antes, como todo mundo sabe, nada melhor do que fazer aquele sorteio honesto, para ser justo com todo mundo, né? Com quem tem 10... com quem... Os caras já estão se rindo já. Com quem tem 10 filmes na lista, quanto com quem tem um filme na lista, né? Obviamente, quem tem um tá ferrado. Mas enfim, porque, ô Flávio, como todo mundo sabe, a pessoa que faz uma lista com um item só não é podcast, né, Flávio? Não, jamais. Então tá, olha aí, roda o peão. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... O convidado. Eu não acredito. Só que Obrigado a todos que vieram aqui, que compareceram. Sem vocês, nada disso seria possível. Eu nunca imaginei que eu seria o primeiro a falar num podcast. Jamais imaginei isso. Muito obrigado a todos. Chama o VAR, chama o VAR. Agora eu acredito que é o mais, assim, honesto, utópico e tudo que tem de bom na podosfera. Mas vamos lá. Vou falar do meu filme, que é um clássico absoluto do cine trash, do finado cine trash da Band. Lembram desse? Caraca, sim. O filme Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Esse é um clássico da ficção científica. Se um dia a Terra for invadida, por Deus, que sejam por palhaços assassinos do espaço sideral. Tomara que não seja, tu quer dizer, né? Não, tomara que seja. O que era mais trash, cara? Era o cine trash, os filmes ou o Zé do Caixão, velho? O Zé do Caixão é icônico, velho. Ele é um mito brasileiro, cara. É um dos principais... personagens da cultura pop brasileira aí, cara, porra. Exatamente. E ele é cultuadíssimo lá nos Estados Unidos, né? Lá eles chamam ele de Joe Coffee. Olha aí. Joe Coffee. É. Não, é Coffin Joe, na verdade. Coffin Joe. Isso. Assim, ele é cultuadíssimo lá. Ô, Fábio, eu não tenho claustrofobia, mas eu te digo o seguinte, cara. Naquela época, nunca assisti isso aí, porque esses palhaços são muito bizarros. Cara, era surpreendente como eles eram bem feitos, né? Muito bem feitos. E a história era muito legal, né? Porque a nave espacial deles era um circo, né? E eles chegavam na Terra e todo mundo acreditava que era um circo e aqueles palhaços... E eles faziam palhaçada mesmo, né? Só que era uma palhaçada bem bizarra, né? Eles botavam o It no bolso, né? Com a sacanagem que eles faziam. Porra, o pior é que é, né, cara? It, que palhaço assassino do caramba. Tá sentindo aí, Flávio? Ó, cheirinho. Eu evitei de falar o filme, né, pra não dar spoiler e não queimar a pauta ao mesmo tempo. Cara, os caras estão de lança-chamas, coquetel molotov, os caras tá lutando. Nossa, foi double burn, cara, foi double burn. Os caras parecem que estão dirigindo o Tamper do The Twisted Metal aí. Se fosse incêndio. É um ultra combo. E o mais legal desse filme, Tim Blue, é que ele foi lançado em 88 nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. E lá era bem comum ter aquelas sessões duplas e os caras exibiam ele junto com Rambo 3. Por isso que o filme foi um sucesso de bilheteria. Caraca! Caraca! E o que eu achei legal, Fábio? Que o título do filme, se não é igual, é muito aproximado, né, com o original. os caras não adaptaram, né, como eles costumam fazer. É que no original é Killer Clowns, né? Killer Clowns of Outer Space. Negócio. É, Killer Clowns from the Outer Space. From Outer... E eu acho que ele ainda tá no catálogo do Netflix, não tá? Porque ele tava. Sério? Nossa, pô, tá brincando, mano. Se tiver, eu vou muito assistir isso. Eu vi ele uns meses pra trás, justamente no Netflix. Eu vi lá no catálogo e falei, nossa, velho, tem esse filme, vou ver. Não, peraí, gente, só um minuto. Vocês, quem aqui conhece Twisted Metal? Eu acabei de referenciar. Eu. Saca só esse trechinho aqui do filme dos Palhaços Assassinos aí. Aperta aí, assiste aí. Tá no ponto, é só deixar no ponto atual que tá. É só até o carro aparecer inteiro, não precisa assistir mais nada, só isso. Deixa eu ver aqui, tá... Tá abrindo aqui. Caraca. Entenderam de onde é que os caras tiraram o personagem? Olha isso, mano. Caraca. Com certeza, velho. Total, velho. Não tem nem total. Dúvida. Para os nossos queridos ouvintes aí que não, obviamente não estão vendo, tem um trecho no filme dos palhaços que tem uma vanzinha, um trailer, sei lá o que, que é, um furgão, com uma cabeça de palhaço em cima, igual a Sweet Tooth lá do Twisted Metal. Ou seja, ele foi total inspirado nos palhaços assassinos do espaço. Aí. É, aquele fogãozinho de sorvete, né? É o fogão de sorvete. É, exatamente. Poxa, nossa, da GMC, velho, que louco. E o legal desse filme é que eles atraíam as pessoas, né? As pessoas achavam que aquilo ali era um circo mesmo, e o pessoal ia sumindo. E aí, depois os caras descobriam que eles enrolavam os caras igual algodão doce pra secar e comer depois. Caraca, que nem aranha. É. Que nem aranha. É? Aí ficava todo mundo enrolado dentro do algodão doce rosa. Ele já viu com a câmera. Ué. Ah, não, por favor, não vai me mostrar aí sem camisa, eu não quero ver, porra. Não, eu não dei essa sorte. Eu tô só de gravata aqui. É ali no botãozinho do meio ali, ô Fábio, ó. Só apertar ali onde tem a câmera ali. Ah, tá. Não tenha problema. Vocês acabaram com a diversão da galera aí, nem o cara tava só de gravata e sunga vermelha. Pois é, não é que tiver. Não é que tem algum problema, é que daí a banda tranca daí. Senão a gente fazia tudo no a gravata, o bom é que ela quebra o tom, ela quebra, né, dá uma formalidade, né, mesmo que dá. O cara esteja pelado. Te cuida, hein, Edu tá solteiro, hein, te cuida. Olha aí, e aí, eles queriam, eles vieram só pra comer, o objetivo deles eles encher a pança. Exatamente, eles eram predadores e eles viajavam pelos mundos. É, eles invadiam e devastavam, né, segundo o plot do filme. Não sei como é que eles faziam isso só em 5 palhaços, mas eles conseguiam, né? Eles invadiam lá, acabavam, comiam todos os seres que tinham naquele mundo e iam para um próximo. E ali agora chegou a vez da Terra, né? Caraca. E aí, claro, eles também armazenavam muitos seres dos planetas para levar para o planeta deles também, lá para os outros palhaços do espaço sideral também comerem. Caraca, mas quem é que teve a ideia de fazer um filme com palhaços assassinos? Tipo assim, pro cara fazer isso daí, ele tá assumindo que os palhaços aqui da Terra são inspirados nesses seres, porque seria coincidência demais no universo existir um ser que é idêntico a uma característica de um personagem aqui da Terra, né? Porra, que viagem. O cara tava muito Edu nesse dia. Que tem circo, que a nave espacial deles é um circo. É, pô. É todas as características. Né? Mas de quando que é o filme mesmo? 80, né? 1988. Eu sei o que eu respeito. 88 não dá nem pra justificar com viagem lisérgica, né? É, dá um resquício, né? É, falam que bate 10 anos depois do efeito de novo, foi aí que nasceu o filme, olha aí. Foi ali que deu. Caraca. Agora eu imagino a viagem do cara ir no cinema pra fazer uma sessão dupla. E antes de assistir Rambo 3, ele tem que assistir Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Tudo a ver, né? O pior tudo é... a ver, cara. É, o pior é só quem vai ver só os palhaços. Ah, é, vai começar, cara. O Rambo, vou embora. Não gosto de filme violento. Sim, porque os palhaços não tem nem um pouco de violência. Exatamente, palhaço tem violência, que é isso? Tô olhando aqui as partes que eu não lembro de ter visto, não. Cara, esse filme peraí, passou... Tu não lembra de ter visto esses palhaços aí, Flávio? Cara, assim, eles não são... não sou estranho, não, mas eu não lembro de ver o filme, cara. Se tu nunca viu, tem espelho aí? Ai, caralho. Ai, caramba. Pra ver. Não, já tô vendo tua foto aí. Hadouken! Eita, pô, Russo, tá ligado aquela cadeira, sabe? Que eu falei pra ti que tava ocupada. Pois é, pô. Olha só. Caraca, mano, que cena agora que eu acabei de ver. O palhaço deu um gancho no cara, a cabeça do cara saiu voando dentro da lixo, pô, pra dentro da lixo, cara. Um gancho, cara. Isso daí é o mesmo filme ou é o Jason? É o mesmo? Essa treta aí... Não é o Jason em Nova York? O Kyle Team. Fala, Russo. Oi, não, tô falando, nessa treta aí começou a tocar o tema do Guile, do Gael Tim. Ah, esse aí pode tocar em tudo, né? Funciona com tudo. É. Funciona com tudo, pô. Combina com tudo. Edu, lembra de ter visto esse filme, Edu? Cara, não só lembro, como eu comentei, gurinha mesmo, aí, desculpa, que eu vi ele na Netflix. Desculpa aí, porra. Desculpa, tu falou que tinha, talvez, né? Procurei agora, não falei, não. Eu vi ele uns meses pra trás na Netflix. Tá, tava a pergunta, no catálogo, a pergunta é, tu reviu ou tu viu? Não, revi. Ah, ok, então tá, aí vale. É, o filme é basicamente essa pauleira, né? Depois que os caras descobrem que os palhaços estão devorando o pessoal da cidade, aí é uma pauleira, não vou falar mais pra não... Vai que um monte de gente aí que tá escutando agora resolve ir lá na Netflix pra relembrar, né? Mas o filme tem muita cena boa, essa do cara perdendo a cabeça é demais, né? E o legal é justamente isso, é que eu acho que... Eu não sei se esse foi inspirado no It, né? Porque o livro é mais antigo, mas eles têm esse... Palhaço já é uma coisa que assusta, né? E aí... Os Estados Unidos, eles têm um negócio, assim, de que palhaços têm essas coisas terríveis, que parece que teve um... Na década de 50, 60, não sei, teve um serial killer, um negócio assim, nos Estados Unidos, que ele fantasiava de palhaço pra matar. Então é daí que começou a vir essa coisa do palhaço cabuloso, sabe? Ah, ele se fantasiava de palhaço, fazia bico em festa infantil, e daí ele já pegava o esquema da casa e tudo. Matou 30 e poucas pessoas, esse palhaço. É verdade, acho que até o próprio It do Stephen King foi inspirado nele, né? Porra, risca da minha pauta aqui da minha lista, porque né, já queimou o suficiente pra não fazer nada mais. Atual, tô falando que o Coringa do Joaquin Phoenix tá inspirado um pouquinho nesse palhaço aí do serial killer. Ó, oh, o spoiler, Fedal. Alô? Mas o troço aqui não é só de alienígena? O It não é alienígena? É alienígena? Não? É sim, o It é um alienígena. Sim. Ele é uma entidade alienígena que chegou na Terra. Por isso que o Fábio. Por isso que o Fábio não tava entendendo por que tava queimando pauta. Pra mim, ele era uma entidade demoníaca. Não. Por isso que eu também falei que era spoiler. O nome desse serial killer era William. John Wayne Gacy. Cara, tem umas fotos. John Wayne Crawl Case. Bizarro. Pois é, cara, Parece que teve uma temporada daquele American Horror Story que também fez uma referência a esse personagem, que é a temporada lá que tem os dois. Teve uma foto hoje que eu tava rodando no Instagram, e em uma das páginas lá que eu sigo, tinha uma foto dele com 3 anos de idade, segurando uma... Eu não lembro se era uma pistola ou um revólver, cara, que pertencia ao pai dele, e o pai dele achando engraçado, ensinando ele a atirar com 3 anos. Caraca, olha aí. Pesado. Na época era, talvez fosse pesado, hoje em dia é normal. O Flávio aí convive com esse tipo de coisa todo dia. Ah, tá, só porque eu sou do Rio, fofóbico. esse remedinho que o Flávio tá tomando e tá deixando ele abusado, né? tô, pior que eu tô mesmo. Ai, ai, tô grogue. Tá bem, o pior é que é normal as crianças pegarem a arma e as primeiras palavras não são papai e mamãe, né? Perdeu o Playboy. Aí, ó. ok. Então tá, ficou aí o filme do Fábio. Sensacional esse filme aí, apesar de eu não assistir, nem ter assistido e não ter vontade de assistir. Eu tenho um cagaço de palhaço. É, o Flávio não gosta de palhaço, realmente. Por isso que eu não me olho no espelho. Aí, ó. Ah, aê, pô. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Plugantaroli. Não deixe de comentar no post desse cast o que vocês acharam, ouviu? Senão eu volto. Então vamos para o próximo aqui da lista, que é o Russo. Vai lá, Russo. Opa! Então, deixa eu escolher um da minha lista. Eu acho que um dos mais icônicos dele, pra mim, é Marte Ataca. Outro galhofa. Grila no primeiraço da lista, filha da mãe. Mano, a gente da lista inteira, velho. Pô, Marte Ataca é um clássico, ainda mais por quem foi dirigido, né, cara? Que a direção é do Tim Burton. É do Tim Burton? É do Tim Burton. Sim. Fora o elenco. É, o elenco é gigantesco, né, cara? É Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Michael J. Fox, Natalie Portman, Danny DeVito, Jack Black. E a música é do Danny Elfman, cara, que também é outro. É outro monstro. Então, pô, é um filminho aí de 96. Pronto, eu ia falar entre 94 e 96. Um filminho muito divertido. É mais ou menos a pegada aí, é que eu lembrei também dele, escolhi ele porque. O pessoal tava falando dos palhaços assassinos que desciam numa nave, que era um circo, e o Marte Ataca, eles vêm pra cá pra transformar a Terra num parque de diversões. Caraca. Eu não lembro do plot, só lembro do negócio da pomba, que aí eles viram a pomba voando e acharam que era guerra, né? Algo assim ou não? Isso. É, porque pra eles a pomba simbolizava um símbolo de guerra. Pra eles, a pomba é a guerra. E aí começou a farelar todo mundo. Mas como é que eles não fazem? Eles vêm pro planeta, eles não sabem que aquele símbolo daquele planeta significa outra coisa. De viver, saber isso. É. Mas esse filme é muito galhofa, cara. E uma coisa que eu lembro é que pro ano, os efeitos especiais eram muito, muito ruins, cara. Nossa senhora. Farofa pra caramba. Era muito farofa, mas era muito divertida, cara. Mas uma coisa. Eles eram farofa porque a proposta era essa, cara. De claro. Ser. Sabe? Eles eram bons porque eles eram essa galhofada. Tipo, era uma galhofada tecnicamente muito bem feita, entendeu? Ah, e pior, propositalmente pra parecer que é ruim. Mas de tão ruim era bom, então, no caso. Não, é tipo Machine, assim, tipo Machine. Não, é o contrário, só. Tipo assim, a técnica usada pra fazer o efeito, os negócios, tudo é muito bem feito. Só que é feito pra parecer ruim, sabe? Pra dar o ar de comicidade. Né? Não sei, não. Pra mim isso aí é restrição orçamentária, mas ok. Cara, se eu te falar que, apesar dele ser considerado um baita clássico, ter Danny Elfman, um puta de um elenco gigante, na época tinha a Christina Applegate fazendo uma das moças lá, que ela também fez uma série, ela ficou mais conhecida por uma série que eu não lembro como chamava no Brasil, que era dos Bundy, chamava Mary Had With Children. Não sei, acho que é o Amor de Família, algo assim. É, e ela fazia. Ela também faz parte do filme. Apesar de ser um clássico, considerado um clássico cult por muita gente, se você for no Rotten Tomatoes, ele tá com 51% de classificação. Tem uma classificação muito ruim, velho. Muito ruim. Ou seja, ele não é ruim. Ele não é ruim o suficiente, no caso. Não, ele é muito ruim. Ele teve uma bilheteria baixa. E o pior é que ele tem uma adaptação de Broadway, cara. Ele tem uma adaptação do filme pra Broadway. Tem até um jogo inspirado nele, que é aquele Tyler Wilmans. É verdade! Uma das coisas mais loucas. Uma das coisas mais loucas que eu já li foi um crossover deles com os personagens da Image da época lá. Eles enfrentaram o Spawn, o Savage Dragon. Ah, o Gin 13. Isso. Verdade. Nossa, isso eu não vi, cara. Sério? Eles invadem a Terra e os heróis da Image, que na época era aquela galera, se juntam pra enfrentar eles. O Homem Vitrola tava lá? Porque o Homem Vitrola resolve. Pô, Image é? Também era um bagulho muito... muito... como é que é? Era muito cômico, porque era muito cópia também de grandes personagens da Marvel DC, né, cara? É, descarado, né? Mas só uma pergunta. O Marte Ataca, até hoje eu não entendo. Eles vieram pra Terra com o intuito de vir fazer, ou eles já vieram na maldade mesmo e a pomba, dane-se a pomba, eles iam atacar a porra toda de qualquer forma? Não, na verdade, o que eles queriam era transformar a Terra em parque de diversões. Então eles iam dar um jeito de transformar a Terra em parque de diversões. Daí eles viram a pomba, eles acharam que era uma declaração de guerra, que a Terra já sabia da intenção deles, então eles saíram matando a galera. Eles iam querer sacanear de qualquer maneira. O problema é que... Eles iam matar a galera de qualquer maneira pra fazer um parque de diversões de Marte. Entendi. Porque é um planeta próximo e tal. A melhor parte é o Tom Jones, né, cara? Pô, mas por que não fazer um parque de diversões em Marte? Não tem nada lá. Então, por isso que queriam fazer na Terra. Pô, pois é, mas na Marte não tem nada. Por que vim matar o pessoal aqui? Às vezes o pessoal mata por sem motivo, né, cara? Sem necessidade. O Edu falou do Tom Jones aí, até ele tava no filme, né? Fui eu que falei. É o Tom Jones, né? Ah, foi o Flávio. É. O Jones tava, não fez outro. Ele fez ele mesmo no filme, né, cara? Cantando aquela musiquinha do Carlton, pra quem gosta de Maluco no Pedaço, já sabe. Puta, pode crer. Ah, olha e o Jack aí, Nicholson começou. Faz dois papéis, né, no filme. It's not what you know to think, what you want. Até os passarinhos veem na mão dele. Quem? O Jack Nicholson? O Jack Nicholson faz dois papéis nesse filme. O Jack Nicholson, né? É o Coringa definitivo aí, ó. Eu falei. Ele faz o presidente e faz o cowboy lá, que é investidor de Las Vegas. Né? Ah, é. Escrotaço. O cara que quer construir um prédio, não é isso? Isso, aí em Las Vegas. Cara, muita gente boa, cara. Não sei. Cara, eles abraçaram. Como eles abraçaram esse projeto, né? Parece ser uma comédia farofa, os caras abraçaram, né? E nossa, uma comédia farofa muito, muito, muito ruim no final, né? A execução que era pra ser cômica acabou sendo uma execução bem ruim. Virou trash, foi... né? Cara, virou cult, esse que é o pior. Ele foi muito chutado pela crítica e acabou virando cult. Mas também eles matam todos os atores conhecidos no começo do filme. Pois é. Aí acabou, né? Mas é porque eu acho que foi tipo uma ideia meio que inovadora pra época, saca? Porque igual, quando veio Todo Mundo em Pânico, que foi o primeiro filme, assim, desse tipo de comédia, assim, que explodiu e ganhou nota boa e bilheteria alta e tudo mais, veio bem depois, saca? Veio bem depois. O Marte Ataca tá naquela época que a comédia de terror, assim, a comédia científica e coisa e tal, era meio que novidade, não se explorava muito isso. Então o pessoal foi querendo ou ver um filme de comédia, ou ver um filme de ficção, e chega lá e vê essa comédia pastelona de ficção barata, que, sabe, negócio mó galhofado. A galera ficou, né, tipo, mas com o passar do tempo, quando você, tipo assim, entende o gênero, e passa, então a proposta do filme é assim, assim e coisa e tal, tanto que hoje ele é um filme cult pra caralho. Todo mundo idolatra o filme e coisa e tal. Todo mundo, porque quem, só foi, cara, entender... assim, mas, tipo, né, só foi entender qual que era a ideia do filme muitos anos depois, com muitos outros filmes do tipo depois. É, que eu acho que, na verdade, ali o objetivo era homenagear aqueles filmes dos anos 50, né, aquela Até o próprio título remete a isso, né? É, porque ele parece que eu ia falar. Quase que eu cheguei a quase tirar a burn of pauta da bainha aqui, ô Flávio. Lança chamas. Olha, ela já começou a pegar fogo. A queimar tuas costas quando você foi puxar ela e tu voltou ela de volta, né? Voltei de volta. Já ia tacar, né? Não queria saber. Não, mas eu lembro muito, cara, que passava no final dos anos 90, se passava muito na HBO, cara. Eu lembro de toda vez que estiver passando, eu parava pra ver o Marte Ataca. Acho que era o primeiro até da minha lista. É outro daqueles, filmes que passei longe. Vamos lá. Tem um personagem da Hanna-Barbera que faz isso, não tem? Tutubarão. Tem, Tutubarão. Ah, é o Tutubarão. Ah, ok. Ok. Você o problema é saber se é Tutubarão ou se é o Krang, né? O Krang não faz isso, ele só faz Destruidor. Ele faz uns barulhos estranhos. Não lembro, também. Não lembro. Ele faz tipo uns... Destruidor! É um resmungo, uma coisa assim, né? Ok. Mais alguma coisa, Russo? Não, se quiser, tem mais filme aqui, mas não, vamos deixar o resto falar. Olha só como assim tem mais filme aqui. O cara quer falar 5, 6 filmes de uma vez só. Caraca. Tá louco. O pessoal, em vez de usar a Burn of Pauta na pauta, vai usar em ti. Que delícia, cara. Vai. E aí, meu ouvinte gostosinho. Aqui é o Douglas Ganso do Chorume. Tá gostando desse episódio? Então recomenda para aquele amigo seu que tá tomando um sorvete, lambendo saborosamente, sexualmente um palitinho. Vai, recomenda lá! Certo, então agora vamos para o próximo aqui, que é o Flávio. Vai lá, Flávio. Vou falar do meu filme, Tropas Estrelares, cara. Starship Troopers. Filmaço. Edu, tá na tua lista, Edu? Cara, giletou bonito aqui, ó. Cortou. Duplo corte. Filminho que ganhou Oscar, velho. Muito bom. Ah, inclusive, Oscar por causa de quê? Colocar um adendo. Ganhou Oscar? Se eu não me engano, ele ganhou na época efeitos especiais, é. Acho que não, ele foi só indicado, só. Não, eu acho que ele ganhou de efeitos visuais. Não é nem de efeitos especiais, é aquele tipo de maquiagem. O pai dos burros aqui tá dizendo que ele só foi indicado. É? Ah, então tá. Tudo bem. mas vale a nota aí que o Tropas Estelares é um filme que é mais ou menos da mesma linha aí do Palhaços Assassinos, do que a gente comentou mais CD agora. Ah, mas não é mesmo. Não, não é não. É, velho, que é meio pastelão, meio comédia. Pastelão? Pastelão? Não, é muito pastelão. Pastelão. Não, Edu, tu tá doido, tu tá confundindo o filme, cara. Tem sim. Não, tem sim, muita coisinha pastelão no filme. É voltado pra fazer crítica e coisa e tal e tudo, ok, entendo, mas é uns negócio muito pastelão, filho. O negócio era como a crítica, como os Estados Unidos lidava com a guerra e queria fazer guerra sempre, cara. O cara que dirigiu foi o mesmo que dirigiu o Robocop. Então você via a mesma pegada. Sim, mas isso não quer dizer crítica que não social, tem. De crítica sobre como. Mas na época eu não via por causa disso, não, cara. Nem sabia. Se olhar o filme, o Paul Verhoeven, ele tem a mesma pegada de crítica social nesse filme que tem no Robocop. O máximo que eu vejo ali é um humor negro, assim, alguma coisa mais de galhofa. O cara morreu, vamos fazer piada com a morte do cara, entendeu? Tipo, uma coisa assim, mas nada pastelão. Não. Sem esquecer que o Verhoeven, cara, ele não foi só diretor de Robocop, além desse filme que a gente citou, Ele também foi de Total Recall, que foi chamado aqui de Vingador do Futuro, né? Vingador do Futuro. E também tem uma pegada de crítica. É, e se olhar todos os três, eles têm certas semelhanças, assim. E uma coisa entre eles não é ser pastelão. Nenhum deles tem nada de pastelão. Nenhum deles é. É muito visceral as mortes e tudo. Ele não tem medo de mostrar, não. Não, e outra coisa, Apple... Flávio, é o definitivo, né? É só esse que presta, de todos os outros 10 que foram lançados, né? Eu lembro, cara, que depois de um tempo eu vi uns que saíram só pra home video, né? Não, eu nunca vi nenhum outro só esse. Eu vi duas animações que saíram. Eu acho que todos os outros saíram pra home video só. Tem uma série animada, tem um manga animado e tem mais dois filmes. Eu sei que tem, acho que e tem uma dois... série de quadrinhos. É. Acho que ele veio primeiro, né? De quadrinhos, eu já não sabia. Eu acho que ele veio primeiro de um livro, não é isso? Não aí sei, Foi. Aí... Se eu não me engano, o livro é dos anos 50 ou 60. Aí você teve desse livro, nasceu esse filme. E, se eu não me engano, nasceu Gundam. Caramba. Nossa, velho. Agora foi... Cabe explodir. O cara que criou Gundam falou que se inspirou muito. Claro, se inspirou em Macross também, né? Que foi... Mas se inspirou muito nesse filme para criar Gundam. Aí esse filme teve, eu acho que em 1990, os direitos autorizados para virar filme. Aí teve 300, teve eu acho que 3 continuações, teve uma tentativa de série, home video, e animação, e teve uma série adaptada para quadrinhos pela Dark Horse. Dark Horse Comics. Só vê o continuações são ruins demais. Ruim de doer, né, cara? Não, é ser ruim, não. Aí sim, Edu, as continuações, aí sim tu vê o pastelão. Aí tu vê que é coisa mais mal feita mesmo pro pastelão mesmo. Mas o primeiro, cara, ele é bem feitinho, cara. Ele é redondinho o filme, cara. Ah, velho, eu acho meio pastelão aqueles negócios das propagandas de televisão fazendo a zoeira. Mas isso aí é negócio como os caras viviam e viam a guerra, cara. É, isso aí tinha no Robocop, a gente acabou de falar. Sim. Tinha no outro também aí, que no... No Vingador do Futuro isso, também tinha. Também tinha essas coisas aí, cara. É tudo, a pegada do cara. É tudo o mesmo tipo de pegada, não tem nada de pastelão isso aí. Fábio, fala aí o que você ia falar. Eles meio que usam a TV pra mostrar como é que a sociedade se comporta e como é que eles veem as coisas, né? Tipo, a banalização da violência. Exato. Que é todo mundo meio gado. Se olhar os três filmes, é a mesma pegada, tipo... O povo nem imagina as coisas que rolam por trás, nem tanto no Tropas Estelares, né, mas mais no Vingador do Futuro e no Robocop, como é que as corporações, né, trabalham exato, e transformam o povo meio que em gado, né? Inclusive, se quiser dar uma forçadinha, dá pra dizer que os três filmes se passam no mesmo universo, talvez em épocas diferentes. É, pode ter provável, é possível. Se é um Verhoeven verso. Verhoeven verso é ótimo. É uma história, básica, né, cara? Você acompanha o cara soldado, né? Porque ele não tinha muita habilidade pra pilotagem, inteligência. Aí ele virou a ralé, que é a infantaria, né? Infantaria é a ralé. São os três amigos, né, cara? É a menina que vai pra aeronáutica, pra piloto. O cara que vai pra parte lá dos intelectuais lá. Barney Stinson. E o Rico que vai pra infantaria. Que é a ralé, que aí tu acompanha mais ele, né? Inclusive o Rico, ele é até argentino, certo, né? Ponto. Não, ele é americano. Porque falam que tem uma hora que acho que explodem... Antes dele cadastrar, explodem em Buenos Aires. Aí ele empolga junto com os outros dois amigos dele e eles se inscrevem na guerra. Eu acho que ele é argentino sim, Edu. Por isso que ele ficou mais puto ainda quando ele viu que Buenos Aires foi atacado. Inclusive o nome, né? A família dele. É um nome castelhano, Rico. É. John Rico. É? Eu acho que é, sim. Foi isso, quando atacou Buenos Aires... Aí ele ficou puto. Mas eu lembro do cara do capitão lá, Rico, Rico, puxando ele assim já com a metade do corpo. É. E tem muito isso, né? Cara, e aqueles bichos... Ei, Flávio, aqueles bichos no deserto são... Nossa, cara, que tensão que dá aquela porra, rapaz. Pô, tem as baratas, tem aqueles bichos voador que arranca a cabeça. Tudo. Não, os bichos voador é sacanagem. É que nem barata aqueles que voa. E aqueles bichão grandão que peidava a bomba. que peidava bomba. Peidava bomba, é ótimo. Cara, e tem o cérebro com cara de cu. Fala, Chonga. E esse filme tem o Michael Ironside, né? Quem? Pra mim é o melhor vilão do mês de todos os tempos. Quem? Qual é o nome o dele? Michael Ironside. Ah, não, digita essa porra aí que não vou conseguir ver. E é o mesmo ator que aparece no... Ele aparece também no Vingadores, no Vingador do Futuro. Que é, cara... ali acho que ele faz papel do cara que treina eles. Uh-huh. Digita eles o nome aí pra mim, pô. Senão eu não vou saber quem é nunca. É, eu acho... Esse cara aí, ele faz o... Acho que um dos primeiros professores dele, que ele não tem até uma mão, algo do gênero, não é isso? Ou uma perna, não sei. Ah, é pode ser. O cara crer. Que treina eles lá no colégio. É o general. General? General? Ah, pois é. É o que chama o Rico no filme, que tá morrendo, e agarra no Rico e diz, Rico. E aí depois eles chamaram ele pra guerra, né? Porque é. Coronel. Ele é coronel. Teve muita baixa, muita gente morreu, aí estavam chamando todo mundo pra ir pra guerra, né? Vocês querem viver pra sempre? Esse mesmo. Muito legal esse filme, cara. É muito bom. E ele repete a frase depois, né? Isso, ele, no final ele repete. E eu vi várias e várias vezes esse filme na época, o Flávio. Muitas vezes. Nossa, era legal, cara. Eu lembro a primeira vez foi meu irmão trazendo o DVD alugado, ou a fita, não lembro se foi a fita ou se foi o DVD. Nossa. Deve ter sido a fita. Alugado, pô, pra ver, caraca. Aí depois passava direto, não sei se foi no SBT que passa, ou na Band. SBT. Que passa, mas a também primeira... passa... Tesourado. A primeira vez que eu vi ele passa foi. Passa tesouradaço. Muito... A primeira vez que eu vi ele foi muito por acaso no SBT. Ele foi passar tipo de madrugada. Eu desliguei o videogame assim, quando eu tava jogando na sala até. Aí deu a propaganda, né? Tava colocando no canal assim, deu a propaganda, não sei o que, um filme, não sei o que, Tropas Estelares e tal. Eu falei, vai ser um filme de Alien, vou ver. Porque pareceu assim ser divertido. Não parecia ser um filme meio tão sangrento, tão violento e tal. E aí, rapaz, comecei a ver um negócio que eu fiquei empolgado, fritando na frente da televisão até acabar o filme. Acabou o filme, quem disse que eu conseguia dormir? Já ficava olhando e falava, nossa, esses mosquitos, essas baratas. E esses insetos. Ou continue. Pô, eu aposto, só um comentário, que quando teu irmão levou a fita alugada, ou era véspera de feriado, ou era uma sexta-feira, né? Que a gente alugava quatro pra ficar até segunda. Ah, eu acho que foi uma sexta-feira, que eu lembro de ver à noite, assim. Que aí, a sexta-feira, ele via, alugava na hora que ia fechar... Saiu do serviço, né, cara? É, aí ia fechar a locadora. Aí eu lembro de ver à noite, assim. Eu, ele e o amigo dele. Quando eu vi a primeira cabeça sendo arrancada, eu fiquei assim, caraca, maluco! Eu nunca tinha visto assim tão visceral assim. Tem uma cena que os caras estão filmando, vem um dos cientistas com uma broca gigante, enfia acho que é na rainha, né? Enfia na Isso, boca do bicho. É. Uhum. Nossas tropas estão vencendo, junte-se a nós, não sei o que. É, porque ele estava lá se fudendo lá, tentando, que o objetivo era pegar um desses bichos aí, dos cérebros aí. Né? É. E aí eles estavam lá se fudendo, tentando pegar os caras, papai, não conseguiam, mal conseguiram sair vivo do ninho lá. E aí um cara aleatório lá, bem furreca lá, conseguiu capturar o bicho lá, e aí foi pra fazer experiência com o bicho. Tipo, capturou na cagada. Assim. Cara, e assim, eu vi... É tipo, Flávio, desculpa, é tipo, Edu, é tipo o cara que ganhou o torneio das trevas lá do Macaia. Do Yoko Show, é. Sobrou pra ele, no colo dele. É, a gente nem viu a luta, quando viu o cara já tinha capturado já o bagulho. É tipo o Mr. Satan, né? É, o Mr. Satan não ganha nada. O que que ele ganhou? Mas leva fama. Não, mas o cara capturou mesmo, porra. Mas quem capturou? Na cagada, mas capturou. Quem capturou mesmo não foi o Rico? Não, aí é que tá. Tinha todas as tropas e coisa e tal. Aí o Rico, a mais a guria e o outro amigo deles, que morreu lá pra aquele bicho gosmento lá, o bicho tacou num troço na testa, na pinha dele, na cabeça, assim, sugou ele, deixou ele todo chupado. E aí o Rico e a guria fugiram dali, conseguiram fugir. E quase que não saíram vivos de dentro daquele ninho. E aí quando eles saíram, aí todo mundo, conseguiram capturar. E foram ver, era um dos amigos dele lá, bem aleatório, que tinha conseguido capturar o cérebro lá, assim. Bem aleatório, não. Foi o amigo deles inteligente, que é o Barney do. Não, aleatório. Foi o maluco da infantaria, né? É, o maluco da infantaria, bem aleatório lá. É. É. Se não me engano, foi o sargento que treinava ele, que depois foi rebaixado pra soldado. Exato! Exato, esse aí. Exatamente. É? Tinha sido rebaixado pra ir pra infantaria. Que é o mesmo ator que é vilão do Highlander. Isso mesmo, exatamente. Esse carinha aí, o alemãozinho. Nossa, velho. Isso mesmo. Aí ele que capturou o bicho. Tipo, foi que nem no, da luta do Makai lá do torneio. A gente não viu a luta, só viu quem ganhou. Só o resultado. Só o resultado. Exatamente. Ai, ai, ai. Mais alguma coisa, Flávio? Cara, só falar que eu vi tem um tempinho, deve ter uns meses que eu revi, e não tá feio, não. Não envelheceu feio, não. Dá pra ver ainda. Olha aí, pô. Fala, meus lindos, aqui é a Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Então vamos para agora, Edu! Vai lá, Edu! Cara, então eu vou fugir um pouquinho do ritmo de vocês aqui. Apesar de que não tanto. Vou puxar um pouco mais pro terror. Vou pegar o filme da minha lista aqui, que é O Enigma do Outro Mundo. O filme começa com eles estão num campo e atiram no cachorro e eles vão salvar o cachorro, não é esse? Esse, O Enigma do Outro Mundo é de 1982. Que eles vão salvar o cachorro vai tomando o lugar dos caras, né? Matando a galera e tomando o lugar dos caras. Caraca, isso. O pessoal tá falando, tirando o Flávio aí, os outros é só filme que eu não vi. Esse não lembro, pô, esse é clássico outro, absoluto, cara, né? É, velho, esse é classicaço do cinema. Nossa, isso é fantástico, velho. Ele é um filme que se passa numa base da Antártida, me parece, uma coisa assim, que é um lugar bem isolado e cheio de gelo. Isso eu lembro. Isso. E aí eles descobrem tipo uma criatura que tava congelada na geleira ali, coisa e tal. E não, tá congelada não. Tô vendo aqui que ele caiu de disco voador, que deu a nave tava com um problema, é. É, e daí acerta o cachorro, daí o cachorro que vai tomando lugar. Só O Enigma do Outro Mundo, na verdade, aqui ficou como Enigma do Outro Mundo, porque já tinha um outro filme aqui com o nome original desse filme, que é A Coisa. Isso. É The Thing. The Thing, é. E o filme começa com a equipe de. Acho que é islandês, né? Da Islândia, que tá perseguindo. Uma outra equipe, que tá lá também na Antártida, da Finlândia, né? Que eles estão perseguindo esse cachorro. E aí é que entram os personagens ali, o Kurt Russell, né, a galera do que é o principal do filme, né? É, e aí qual que é a ideia do filme? Tá todo mundo preso nessa base, e esse alienígena que eles descobriram lá é tipo um invasor de corpos. Na verdade eles pessoa. Não estão presos, né, Edu? Eles estão isolados, né? É, porque, tipo, se eles saírem dali, eles vão levar o alienígena, então eles não podem levar o alienígena, então eles estão presos ali, entre aspas, né? Mas aí a ideia é essa. O alienígena, ele vai trocando de corpos. E não tem como você saber em qual corpo o alienígena tá, porque ele não necessariamente manipula a personalidade da pessoa. A pessoa pode nem saber que ela tá com alienígena. Então, cara, eles ficam ali naquela, não. tá com você, e vai ficando aquele clima de paranoia, um não sabe o que tá acontecendo e coisa e tal, e vai morrendo, cada hora um. Né? E os efeitos especiais desse filme são fantásticos, né? Ainda mais pra época, velho. Cara, exato. Os animatronics são muito bem feitos. E também, pô, filme que é dirigido pelo John Carpenter, que tem Kurt Russell no papel, né? Um dos papéis, tem o Keith David, tem aquele outro, o Thomas Waits, que fez Warrior. Quer dizer, tem uma galera que era bem conhecida lá no começo dos anos 80, e eu não entendo esse filme. Dizem que esse filme foi um fracasso de bilheteria. Não dá pra entender o que os americanos bebem às vezes. É, cara, não dá mesmo. Ainda mais que, cara, a música é do Ennio Morricone, que bombava na época, e depois desse filme, o John Carpenter, ele tem uma trilogia, né, que ele considera a trilogia do terror que ele dirigiu, que é o Príncipe das Sombras e A Beira da Loucura. A Beira da Loucura é ótimo. Tem Netflix. Esse tem Netflix. E o 82, 87 e 94. Ou alguma coisa bem próxima, assim, esses filmes. Eu não sei se vocês têm essa lembrança, mas eu lembro que eu era pequeno e esse filme passou no Super Cine. Porra, passou, cara. Cara, e eu enchi o saco da minha mãe pra ela deixar eu assistir com ela e com meu pai e tal. E eles não queriam, né? E eu enchi o saco e eu assisti o filme. Eu acho que assim, eu fiquei umas 2 semanas sem chegar perto de um cachorro. Caraca. E dormindo no meio dele. Bem normal pra época, nossa. Cara, demais. O filme é Edu, muito tu bom. Lembra aonde tu assistiu esse filme, Edu? Cara, eu acho que a primeira vez que eu vi ele foi alugando em DVD. Eu não me lembro de ter visto ele. DVD? Alugando em VHS. Alugando em VHS. Porra, já ia te banir do cast, Edu. Então. Que foi nessas que eu falei, que a gente chegava na locadora pra pegar um filme assim, coisa e tal. Tinha aquele filme paradinho ali, coisa e tudo. Porra, paradinho antes de tu nascer, né, inclusive. É, justamente por isso que ele ficava lá parado, que era um filme bem antigo. Sim, todo mundo já tinha visto, só tu que não tinha idade pra ver. Tipo isso. Tava te esperando crescer. Mas eu vi ele ainda pequeno. Eu comecei a gostar de filmes de terror bem, bem novo, assim. É, pois é, na nossa época, filme de terror não tinha idade. Né? É verdade. Pra quê? É? Cena de sexo no meio do filme de terror? Quem ligava? A gente não tava nem aí. O Cine Trash passava à tarde? 3 da tarde. 3 da tarde. Sem cortes, a maioria deles. Tinha, tipo, o cara assistia o Bozo no SBT e passava pro Cine Trash, normal. É, não tem problema nenhum. Exatamente, assistiu o Bozo no SBT e de tarde assistiu o It. Os palhaços. E vocês assistiram o prequel que fizeram desse filme agora? Acho que foi em 2016, se não me engano. Sério? Tem um prequel? Sim, que daí o prequel conta a história dessa equipe que tava da Finlândia, que começa o filme com eles, né? E a gente não entende porque que eles estão perseguindo o cachorro. E aí acaba que logo o filme passa ali pros personagens do Kurt Russell e esses caras acabam só aparecendo no começo. E aí agora fizeram uma prequel, eu achei muito legal também, que conta realmente a história dessa equipe, né? Como é que foi o primeiro contato com a coisa. Ah, cara, e qual que é o nome desse prequel? É também, Enigma do Outro Mundo também. Olha. Lançaram, Por isso que quando eu tava fazendo o cast 10, Edu, eu queria a coisa e não encontrava só esse filme. Né, porque The Thing, né, seria a coisa originalmente. E isso aí, esse filme não tinha nada a ver com a coisa da... Ou seja, o Google confundia uma coisa com outra coisa. Ai, ele não entendia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas enfim, vamos falar de outra coisa. É isso aí, Edu, ou tem mais alguma coisa? Não, as coisas são diferentes. É, já nossa. Acabou. Ok. Saudações. Aqui é o mestre ancião Edu dos 5 Morros de Erva. Você precisa recomendar um podcast aos seus amiguinhos jovens. Eles também vão curtir. Vá, Shiryu. Bom, agora eu vou vou encerrar esse cast, vou encerrar com chave de ouro, espero pelo menos, né? Eu vou falar de um filme que me chamou muita atenção. Na época eu gostava demais desse filme, assisti talvez Sessão da Tarde ou se não me engano, não lembro, sei que assisti ainda criança, era legal demais. O nome original dele é The Last Starfighters, em português, O Último Guerreiro das Estrelas. Filmaço. O nome não me é estranho, mas eu não tô lembrado. É aquele cara, Edu, que jogava fliperama e aí ele bateu um recorde num joguinho de navinha no fliperama e aí ele foi convocado pra fazer parte dos Guerreiros das Estrelas, da Tropa Estelar. Ah, que ele usava a luva do negócio da Nintendo? Não, né? Não. É o outro, né? Bane ele, então... Bane, deixa ele voltar só no próximo. Meu Deus do céu. Cara, era muito legal. Ou seja, tem um cara que ele fazia... Ele era tipo um caça-talentos, vamos dizer assim. E ele ficava pela galáxia inventando maneiras de encontrar talentos que pilotavam podia pilotar um cruzador espacial. Eu não lembro qual é o nome, não é cruzador espacial, é um canhão estelar, coisa assim. Então, ele largou na Terra, ele ficou um tempão desenvolvendo um jogo, isso ele falando, né? Não aparece isso no filme. É, eu não lembro como é que era o nome do personagem. Alguém lembra? Do tá falando do ator Alex. Ou do personagem? O Alex? Alex é o principal, né? Isso. Não, é o cara que fez o arcade. Que fica jogando fliperama. Isso, eu quero o nome do cara que fez o arcade. É o Centauri. Centauri. Isso. Ele fez, ele disse que gastou um tempão desenvolvendo o jogo e coisa e tal. Fez um fliperama, largou numa cidadezinha do interior, assim, era bem deserto. Tinha um bar, assim, largou ali. E aí tinha esse rapaz que ele era muito viciado no jogo. E certa vez ele bateu o recorde, assim, ele foi sensacional. Quando ele bateu o recorde, em seguida... A máquina começou a dizer, você foi convocado para participar, para fazer parte da tropa estelar, alguma coisa assim, blá, blá. E aí daqui a pouco chegou o Centauri, num carro muito parecido com o DeLorean, olha aí. Muito. Muito parecido com o DeLorean, chegou e aí o cara começou a chamar ele, ah, vem cá, Alex, não sei o que, eu tô procurando o cara que bateu o recorde aí dessa máquina aí, ele, ah, fui eu, ah, entra aí, eu tenho uma proposta de fazer. E aí ele entrou. Levou ele pro espaço, levou ele lá pra galáxia, lá da onde ele tinha a tropa do estelar. Daí todo mundo falou, começou a conversar com ele. Era tudo alienígena, o pessoal tudo de planetas diferentes, assim, sabe? Difícil encontrar um ali que fosse igual um ao outro. Que eram convocados, né? Eram convocados, exatamente, porque lá no planeta deles, de alguma maneira, eles passaram nesse teste. Tipo, aqui na Terra foi o fliperama, né? Lá com eles lá era outra coisa, um questionário, sei lá, enfim, várias maneiras diferentes. E aí eu lembro que o Centauri falou pra ele, ah, essa máquina veio parar aqui por engano, ela era pra estar em Vegas, era pra estar lá em Las Vegas. Claro, ia ter muito mais gente, né, e ali não, ali era isolado, era pouca gente que jogava. O legal é que quando o Centauri levou ele, tinha alguém dentro do carro junto, que daí ele bateu na mão dele, assim, do Alex, né, e aí, o que que era? Era um robô, era tipo um androide, um robô, que daí ele depois, com o tempo, ele se transformou no Alex, ou seja, era uma cópia dele na Terra. Ele ficou ali fazendo o papel do Alex, enquanto o Alex estava lá no espaço, com a tropa estelar. Enfim, Aí quando ele chegou lá, coisa e tal, o Centauro foi receber o dinheiro da recompensa, né? Porque era assim, né? Ele saía pra catar e ganhava recompensa por isso, pra conseguir os guerreiros lá, né? E aí foi quando apareceu o Piccolo. O cara me lembrava muito Piccolo, cara, depois quando eu vi Dragon Ball. O Piccolo, pode crer. É, né? Ele é muito parecido. Como é que era o nome dele? É. Era o... Ai, pô, puxa vida, eu esqueci o nome do personagem, cara. É, isso eu tava tentando lembrar também, não falhou agora. Eu vou ter que procurar aqui, só um pouquinho. Eu não lembro o nome do personagem. Ah, é o Grig, é G-R-I-G, o nome do troço. Grig. É. Inclusive, os atores são atores conhecidos, é, como tava todo mundo caracterizado, né, não tinha nem como saber. O personagem que eu tô falando é esse aqui, eu vou colar aqui a pesquisa que eu fiz, e aí já vai aparecer quem é o ator também. Dan Reihardt. É, desde as antigas, né? É, das antigas. Esse personagem era muito legal, o Greek. A risada sim, dele. Sim, ele... ele ria assim. E ele que era o copiloto da navezinha, né? Que eles... E, inclusive, ó, essa nave aí é muito mais legal que qualquer a nave lá do Star Wars lá. Star Merda lá. É a navezinha que ele pilotava nesse filme aí. Ah, sim, com certeza. O legal desse filme é que ele, até hoje ele disputa com o Tron, né? Com quem foi o pioneiro em computação gráfica, né? Eu falei desse filme esses tempos num dos últimos programas que eu fiz sobre filmes esquecidos dos anos 80. Uhum. Cara, e é impressionante o que tem de gente assim que adora esse filme. Os caras, muita gente gosta desse filme. Sim, a nostalgia, né, cara? Ainda mais que bota videogame no meio, né, cara? E tem a lenda, né, que a Atari fez esse jogo e que foi perdido e... Mas, na verdade, eu acho que eles não tinham capacidade pra fazer esse tipo de jogo na época, né? Ah, cara, eu acho que na época, talvez. Talvez, 84 já tinha NES já na época. Acho que sim. Né? Aí, tio Blue, o maluco, do tempo que eu botei aí, o maluco tava com o scooter, com aquele negócio de Saiyajin, cara, pra ver o quê. Ah, Flávio, exatamente, eu ia comentar isso, Flávio. Exatamente, o cara, aí ó, pegaram esse filme de 84. Se não tinha nada antes, se não existia nada antes mais forte do que esse filme, certeza que o cara que fez o Dragon Ball, como é o nome dele, o Akira? Akira Toriyama. O Akira Toriyama copiou daí, cara. Porque ele tem um sensor de Saiyajin, exatamente o que eu ia te dizer. Inclusive, com mais tecnologia que o próprio sensor do Saiyajin, porque o dele se move. Não precisa tu tirar da cabeça. Muito legal, e... muito legal. Ô, Tim Blue, não sei se vocês sabem, mas esse filme, ele foi feito por... lembram, já ouviram falar na lenda de um fliperama chamado Políbius? Sim, já ouvimos falar. Já, inclusive, já mencionamos ele no cast, se não me engano. Ah, legal. É, né, aquela coisa que era uma máquina que foi criada pelo governo para fazer testes sensoriais e tal. Isso. E aí, eles usaram esse plot do Políbius pra fazer foi por causa desse plot do Políbius que foi escrito o filme. E aí a Atari se interessou, eu tava lembrando aqui, a Atari se interessou em fazer o jogo, tanto que foi ela que patrocinou o filme e tal, só que ela não teve a capacidade pra fazer o jogo, não conseguiu fazer. Olha só. Talvez se fosse por Nintendinho tivesse saído. Talvez. E aí, só que acabou não saindo, né? Mas eu acho que mais pra frente, se não me engano, já no NES, ou no Super NES, eu posso ter enganado, tinha um joguinho que lembrava alguma coisa do tipo, agora não lembro o nome. Se alguém lembra, parecia que tu tava assim que tu tava na cabine da navezinha e ficava no espaço, assim, era só os risquinhos, assim, não dava pra ver muitas. Eu não lembro o nome do jogo, né? Eu acho que o que foi feito, pelo que eu ouvi falar, o que foi feito foi que alguns fãs, né, isso bem mais recente, eles pegaram todas as imagens que apareciam do jogo e tal no tentaram filme. Tentaram reproduzir. E fizeram um jogo baseado naquilo ali. Ah, então tem pra baixar hoje em dia o jogo, mas é feito por fãs. Entendi. Legal, interessante. Bom, então mais um trechinho da história lá. Daí ele chegou lá na base lá dos caras e aí ele disse que não queria ser um guerreiro espacial, porque o cara tinha largado a máquina lá, mas não falou nada, entendeu? Os outros, todos que estavam ali pra ser os guerreiros, né? Eles tinham sido... passaram um teste, eles foram... fazer o teste. Passaram. Ele não, ele nem sabia, ele passou sem querer. E aí eles mandaram de volta pra Terra. No que mandaram ele de volta pra Terra, os vilões atacaram a base lá e mataram todo mundo. Ele foi o único que sobrou. Por isso o nome do filme, né? O Último Guerreiro das Estrelas. E aí o amigo dele, o Piccolo ali, marrom, voltou pediu pra voltar na Terra pra pegar ele, levaram ele de volta e ele sozinho destruiu a Estrela da Morte, olha aí. E vocês lembram que ele tinha deixaram um clone dele na Terra? Isso, eu falei, inclusive eu falei isso. Ah, e aí, deve ser quando eu caí. Deve ser quando caiu. E inclusive, nesse momento que ele volta pra Terra, ele fica conversando no quarto com o clone e aí o irmão dele, o que que tá acontecendo? Ele volta pra dormir, os dois falam ao mesmo tempo, né? Volta pra dormir! O clone dele é estranhaço. Né? É um robô, né? Inclusive o robô se suicida pra evitar que um alienígena que foi pra Terra pra matar ele, porque ele era o último, né? Não avisar aos inimigos lá no espaço que ele tava vivo. Então, graças aí ao sacrifício do clone dele, ele conseguiu se infiltrar lá perto das bases inimigas e conseguiu matar todo mundo, cara. Com o botão da morte, lembra, Fábio? O botão da morte? Sim, sim. Ele apertava o botão da morte e ele ficava tirando a esma pra todo lado. Destruiu todo mundo. Cara, foi muito legal, cara. Minha única crítica desse filme é que os gráficos pra época, os gráficos, os efeitos especiais da época eram um pouco datados. Ficaram bem datados e são ruins, assim. Não pela época mais, mas assim, Star Wars, que tinha sido feito 5 anos antes, era muito superior, assim, em qualidade, né? Mas é porque o Star Wars foi feito muito com efeitos práticos, né? E já o Último Guerreiro das Estrelas, ele teve a mesma pegada do Tron. Eles quiseram fazer realmente inovar na computação gráfica e sim, tal. Sim, é, ficou... Não usar maquete, não usar nada. Exato. E, claro, arriscaram na época, hoje ficou bem datado, né? Mas ainda é um filme legal de assistir. É legalzinho. Não, legal demais assistir esses dias aí. Show de bola, ainda dá pra assistir bem legal. E no final ele volta pra Terra depois de derrotar a Estrela da Morte lá. Tô sacanagem, viu, gente? Não é Estrela da Morte, não é o troço lá. Derrotar os Saiyajins lá, que o Flávio falou aí que os caras têm o visor do Saiyajin lá, o rastreador lá. Igualzinho. Ele volta pra Terra pra buscar o par romântico dele e levar pro espaço pra procriar. Muito legal, ele voltou só pra sequestrar a guria. Ele falou pra guria e a avó deu o consentimento, a guria foi pro espaço com ele. Olha aí, muito legal. E como os anos 80 tem filme bom, né, nessa pegada, né? Tipo esse Último Guerreiro das Estrelas, né? Pois é, tem vários tipos assim. O problema, Fábio, é que os ouvintes agora devem estar estranhando uma coisa. Eu falar de filme espacial, olha aí. É verdade, porque você... Ai, eu não gosto de filme no espaço. É, tem... São raras exceções, mas esse é um que eu vi na época, me chamou muita atenção, porque provavelmente eu vi na época que eu recente tinha conhecido os fliperamas, né, e por ter ali o fliperama e coisa e tal, me chamou atenção, acabei gostando do filme. É verdade. Ficou na memória, né, afetiva, e acabei gostando. Esse filme eu não vi, não, cara. Eu tava nascendo quando ele tava estreando. É, assista que é legal. Deixei o link aí. Mas ele passou uma vez só na TV, depois destruir a cópia que tu não conseguiu. O Edu é assim mesmo, é brisado. Cara, vou te falar, nunca vi esse filme na locadora. Mas deu na TV infinitas vezes, cara. Sério, velho? Sério? Foi igual esses dias eu tava falando com um sobrinho de um amigo meu, alguma coisa assim. Pô, Cavaleiro do Zodíaco, eu nunca vi, não é do meu tempo. Desgraçado, não tem internet pra assistir, pra baixar, Netflix, o que que é? Só assiste a coisa quando sai no cinema? Não dá pra entender. Olha aí, Edu, te alfinetando. Né, cara? Não, já... Tipo, eu nem sabia da existência desse filme. eu lembro vagamente de ver esse filme. Ó, o Flávio já foi mais cuidadoso, viu, só? Não, é. Mas eu lembro de passar a tarde. Não sei se passava na Globo ou no SBT. Eu lembro de passar a tarde, assim. Não sei se é na sessão da tarde ou no cinema em casa, mas eu lembro vagamente. A sessão da tarde, passou bastante na sessão da tarde. Então, deve ter sido aí na Globo mesmo. Pode ter sido. Então tá, então ficou aí o meu filminho fantástico aí. Eu tava com muita dúvida de qual filme ia falar. Eu tinha 3 na lista. Ninguém falou nenhum dos meus 3 filmes, cara. Pô, fiquei surpreendido aí. Eu fiquei até chateado que talvez os meus filmes nem sejam tão bons aí. Vou comentar em off depois. Olá, habitantes e cidadãos, aqui é o Spider. Acharam legal o cast? Então aproveita que você já tá aí terminando de ouvir ou ouvindo e indica pelo grupo do WhatsApp. Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, filminho de Alien, pode ser de comédia, pode ser de violência, pode ser de terror, pode ser de suspense, pode ser de qualquer coisa, pode ser até de game. Tem Alien, o filme é massa, vale a pena. Então vai lá, dá um oi pro Alien, vida longa e próspera, e é isso aí. Flávio! Cara, só pedir desculpa se eu não participei muito, porque minha tosse tava horrível, mas não tava desse mundo essa tosse. E, cara, tem uns filmes aí que eu vou botar na lista que eu não vi e indico pro pessoal também, pô, pra ver, principalmente o meu filme Tropas Estelares, que é um filmaço. Filmaço, filmaço. Fábio! Primeiro que acho que a gente tem que fazer um exame no Flávio pra ver, né, se no sangue dele aí, pra ver se não foi a coisa que tomou o lugar dele, né? É, essa história de tosse, isso, né? Sempre muito tem esses suspeito. Indícios nos filmes dessas tosses, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Quanto aos filmes de espaciais, né? Filmes de alienígenas, pra mim são os melhores. Adoro ver a Terra ser destruída, né? Gosto mais ainda de ver quando os humanos dão um pau nos alienígenas. Então, sou fã desse tipo de filme. E voltando ao que tu falou do Flávio, pode ver até o comportamento meio agressivo dele hoje, né, cara? É diferente. É. Um cara sempre tão passivo, tão, tão calmo, né? Hoje tava metendo a ferradura dourada na gente ali. Tá meio estranho. Russo, cara, muito obrigado por comparecer mais uma vez pra gravar com a gente. Já tá virando de casa, hein? Olha. Isso vai acabar em, pelo menos, eu acho que alguém chorando e alguém sorrindo. Eu que agradeço aí o convite para eu participar mais uma vez do Machine Cash. É sempre muito legal, muito divertido, sempre ótimo ter essa nostalgia, lembrar de coisas fantásticas do passado. Deixar aquele jabazinho básico, né? Quem quiser conhecer um pouco da Player Select, www.playerselect.com.br. Lá tem o link das nossas redes sociais, Instagram Player Select, tá bombando ali sempre com alguma novidade, alguma notícia ou algum meme bacaninha sobre o mundo dos games todos os dias, né? O mundo nerd em geral, mas principalmente o mundo dos games. E só pra encerrar, cara, se você vê um filme de Alien e não assiste, porque você acha que é ruim, eu acho a sua falta de fé perturbadora. realmente. Então tá, então fiquem agora com a indagação da semana, Flávio, vai lá. Por que não existe sorvete de laranja, cara? Fica aí a indagação. Alguém aqui já comeu sorvete de laranja? Poxa, agora cara, me pegou nessa. Acho que eu nunca ouvi falar de um sorvete de laranja. olha aí. Fica a pergunta aí, eu quero ver quem é que vai responder nos comentários aí. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Infelizmente não temos e-mail hoje. Off Topic. E aí? Fala aí, vamos ver. Fala. Está funcionando o meu headset novo? Caraca! E aí, ficou bom? Tá profissional agora, hein? Eu quero saber por que a minha foto aqui ainda não tá no padrão. Mas troca, porra! Não troca a foto! Porra! Porra! Deixa eu ver onde é que troca esta merda. Se eu ficar muito tempo calado é porque eu tô tossindo que nem um filho da mãe. Clica em cima da tua foto e automaticamente vai... Achei que seria no banheiro. Também. Não, já fui antes. Banheiro dá pra avisar ainda, dá pra falar assim, fui cagar. No tosse tem que mutar e não avisa não, porque ela vem... Oh, ficou muito bom teu bagulho aí, oh. Agora sim, hein? Agora ficou melhor do que o teu áudio no canal lá. Aí. É mesmo? Não, não. Agora eu já posso dizer que sou um podcaster. Olha aí. Não é isso aí, que define um podcaster, mas tudo bem. Ai, ai. Porra, mas deixa eu tirar onda com o troço, né, foi? É, caro que o inferno. Pois é, caro pra cacete essa porra. 200, quanto? 270, né? Não, é, sei lá, com frete, sei lá como é que ficou aí. É, ainda fiz um consórcio, daí é mais caro, né? É esse negócio de ser... Edu, o teu áudio... Teu áudio tá muito robotizado, dá uma olhada se não tem nada baixando aí, alguma coisa. Travou tudo agora o áudio dele. Edu? Sai da chamada, volta. Vai não sair. Se vai, Edu! Vai sair? Não. Ah, tá. Só pra saber, porque vai parar a gravação. Ah, eu tô rindo aqui, ó, tá aberto. Baixando brasileirinhas aí, ó. Ai, 20 anos de curso, Edu. Puta que pariu, Edu. Tá de sacanagem. Não, véi. Mas, véi, eu não tô no meu note, você esqueceu? Tá, mas foda-se. Tem que revisar essas coisas antes. É pior ainda. Mas então, então vamos agora finalmente falar dos nossos filminhos aí, filminhos de ETs antigos, né? Porém, como todo mundo sabe... Eu não falei dos meus filmes de ET atual, não. Fala aí, então. Não vou falar, não. Nossa, Edu, teu áudio tá muito ruim. Tá... Ué, agora não tem mais nada Tu tomou a garrafa do meu xarope, parece. Agora não tem mais nada aberto, não. Ah, deu uma melhorada agora. Agora sim que ele fechou de verdade. Vai lá, Edu, fala lá. Edu, fala aí, Edu. Então, cara, de filme mesmo, de ET, eu acho que eu não... Deixa eu ver. Acho que eu não vi nada novo. Vi foi uma puta série. O cara me xingou que eu não chamei ele, e aí ele não viu filme nenhum. Cara, mas por quê? Por que que faz isso? Por quê? É pra valer a chamada. E o seguinte, o filme que eu gostaria de falar, eu não posso falar, porque seria tipo spoiler de um filme que tá no cinema, então... Edu, tá muito ruim, Edu. Se tiver mais alguém na casa, se tiver olhando, baixando, sei lá, em outros computadores, sei lá o que que tá acontecendo, mas tá muito ruim teu áudio. Vai ter que sair e voltar, Edu. Não vai ter jeito. Parece que tá dentro de um aquário. Lembra o Fábio no primeiro cast que gravou? É igual. Não, tá pior, né, pô? Pior. Pô, não, sacaneia. Edu, fez alguma coisa aí? Mudou? Saiu? Tô no gerenciador de tarefas aqui pra ver se tem alguma coisa aberta. É internet, né, cara? Não é nada que tá rodando. Bom, enfim. Conseguiu concluir o que tu tava falando? Não lembro agora. Eu tava prestando atenção no áudio. Uhum. Então tá. Então vamos lá. Bom, eu queria falar aqui pra vocês, pra ver se quem é que tinha na lista. Os outros dois filmes que eu tinha na minha. Eu tinha Cocoon, que é fantástico o filme. Nossa, cara, Cocoon é maravilhoso. Eu achei legal que em português o nome do filme é Cocoon, né? Em português de Portugal, tá? Em português, nossa, aqui é Cocoon só. Em português de Portugal é Cocoon, A Aventura dos Corais Perdidos. Meu Deus. E o outro filme, ninguém tinha Cocoon na lista? Não. Não. Porra. Eu não tinha posto Cocoon porque eu achei que todo mundo ia pôr. O outro filme é O Milagre que Veio do Espaço. Também. Nossa, O Milagre que Veio do Espaço é Spielberg, não é? Ah, cara, aí tu já tá falando demais. É Spielberg. Tá escrito aqui que é Spielberg. O Milagre que Veio do Espaço é do Spielberg. É, 87. Cara, eu chorei demais com esse filme. Sim, velho. Demais. Em português de Portugal é O Milagre da Rua 8. Enfim, cara, esse filme é muito bom, cara. Porra. É bom demais. É muito bom, cara. É muito legal. E legal o nome dele em inglês original. É Baterias Not Included. O português nosso é muito mais legal, cara. É muito mais legal o português nosso. É, tem coisa que a gente consegue melhorar, né? E aí, vocês têm que compartilhar? O Fábio só tinha um mesmo, Fábio? Não, eu tinha pensado em falar também no Enigma do Outro Mundo. E tinha pensado em falar do Mercenários das Galáxias. Caraca, esse não conheço. Os filmes da minha lista aqui eram O Enigma de Outro Mundo, né, que eu falei. O Apanhador de Sonhos. O Tommy Knockers, que é do Stephen King também. Chama Tommy Knockers. Acho que é Batendo na Sua Porta, o subtítulo. Um negócio assim. A Morte Bate na Porta, uma coisa assim. O Independence Day. Criaturas 2, que é um... Creatures, bom. Critters, isso. E o It, Que eu tava na dúvida se eu falava ou não, porque tem o It 2 que vai sair agora no cinema e, tipo, quem nunca viu o original, você falar que o Pennywise é um alienígena é um puta spoiler pra quem vai conhecer pela história do filme agora no cinema. É. Cara, eu não lembrava que ele era um alienígena, tu acredita? Não lembrava. Faz muito tempo que eu vi o original. É porque isso só fala no finalzinho, cara. Quando eles estão duelando com ele no finalzinho ali, que ele assume a forma de aranha, aí é que eles descobrem que ele é um alienígena muito que veio pra cá muito tempo atrás e tal. Só uma coisa. Pra gente aqui até valeria, se alguém for falar do It, beleza, sem problema nenhum. Pra gente valeria porque a gente assistiu o formato filme. Mas na verdade é um seriado, viu? É verdade. It é uma série, não é um filme. Nos Estados Unidos? No original. Não importa onde é. Duas fitas, não era? Ah, não sei, cara. Não sei. É um seriado. Eu sei que ele é classificado como seriado. Originalmente ele é um seriado. E aí no Brasil eles resolveram lançar como filme em home video. Eu sei que isso aconteceu também com uma outra obra do Stephen King que chama A Dança da Morte. Olha. Que também era um seriado nos Estados Unidos, acho que em 4 episódios, e no Brasil veio como um filme em VHS com 2 fitas. Então tá, gente, eu acho que é isso aí. Galera, eu vou nessa que eu vou jantar, que eu tô passando mal já. Vou cair aqui. Pô, eu ia falar de um, cara, mas aí eu tava vendo a sinopse dele, aí o bicho vem do espaço, a parada vem do espaço, mas foi o próprio pessoal da Terra que mandou pra poder fazer um experimento, aí eu desisti. Ah, por assassina. Flávio, tu me lembrou de uma coisa, eu preciso perguntar pra vocês, antes do Russo sair. Manda. Vê se vocês me ajudam a lembrar. O filme é, assim, é uma nave espacial, eu acho que é uma nave, eu não sei se é uma nave, uma estação espacial. Tem uma equipe lá fazendo alguma coisa que, enfim, tá lá. E tem um alienígena dentro da nave. O alienígena mata todo mundo, com exceção de 2 pessoas, um cara e uma mulher, e depois ele fica amigo desses 2. Eu não lembro o nome desse filme, é Garlic, Garg, alguma coisa assim, eu não lembro, cara. Eu não conheço. Eu lembro das pessoas conversando com ele, você matou os fulanos, não sei o quê. Eu matei porque o fulano atirou em mim e a mulher fez não sei o quê. E, cara, era um terror, eu tinha um medo desse filme, porque as pessoas... Caramba, que filme é esse? Quando as pessoas apareciam mortas, elas estavam assim, toda sugada, toda chupada. Pois é, eu tô tentando saber o nome do filme. Eu queria falar desse filme, mas eu não lembrei o nome, cara. Não consegui procurar nada. Caralho, que filme louco é esse, velho? É Garg do espaço, alguma coisa assim. Garg, que alienígena da hora é esse que chupa todo mundo, quer dizer... Aí. Eita. E faz amizade no final ainda. Faz amizade e chupa, olha aí. Eu não lembro o nome do alienígena, cara. Sei que era isso. E dava no SBT, cara, no cinema em casa. Nossa. Eu não consigo lembrar o nome do filme, cara. Eu queria falar desse filme. Nossa, eu tinha muito medo, cara. Muito medo quando assisti essa porra. Eu sei que assim, cara, o filme tentava passar um clima de Alien, sabe? Então as pessoas passavam agachadinhas nos dutos e o bicho pegava eles lá dentro, assim, coisa e tal. O problema é que tanto o SBT quanto a Bandeirantes dos anos 80, eles passavam muito filme italiano, muito filme espanhol que se passava por filme americano, né? E daí tem filme desse que se perdeu no tempo, né? Entendi. Pois é. Então tá, gente, eu acho que é isso aí então. Boa noite pra vocês, tudo de bom. Beleza, pessoal. Valeu, galera. Boa noite também, meus caras. Nos vemos logo menos essa semana aí. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.